Só na fé vou que vou, oh, sem guerra, sem terror. Se o rap é compromisso, então aqui estou. Pra bater de frente, sente o terror da revolta inteligente que invade nossa mente. Bem diferente da ação, sem reflexão, que a mídia mostra sem pudor na televisão. Programação sem conteúdo, forma delinquentes, adolescentes sem fé no futuro. Não vê esperança, só sentimento de ódio, maldade, vingança, nossa herança. Um moleque sem diploma, sofrendo na rua, sem conteúdo. Vivendo com porcos na lama, sonhava em ser feliz, caiu no laço do jeito que o sistema quis. Verme infeliz das favelas desviam milhões para investir em armamentos, coletes, prisões. É muito fácil vir aqui, atira pra matar, criar um monstro e depois vir executar. Pois o dinheiro que você tirou da educação patrocinou mais um moleque de fuzil na mão. Decepção que abala uma letra de rap, e ver mais um irmão na brisa se acabar no back, fazendo com que nossa luta se torne em vão. Pois só quem é sobrevive e segue na missão. You.